Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. E é tão difícil ficar sem você, seu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você, estou nos braços da paz. Canta com a Chicana, vai! Pensamento viaja, solta a voz. Não posso ser, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Vai, Tiaguinho! Nosso maestro, joga duro! É o Mesa de Batrês da Chicana! Sucesso! Estúdio 3D, Integravações. www.bandachicana.com.br. Siga a Thay no Instagram, Thay Chicana Chicana.